eu já tinha terminado. Quando seu olhar tocou meu, eu já tinha separado. Quando a gente se preencheu de amigo aficante, sou seu ombro amante, confidencial. Ei, eu fui total, química gigante, meu melhor instante, cheiro natural. Eu novo normal, meu coração já tava solteiro, livre sem aliança na mão. Não foi traição, não, não foi traição. E os beats não são verdadeiros, só parte da nossa paixão. Não foi traição, não, não foi traição. Santos, protetor dos namorados, faz o bem, livrar-nos dos beats, amém. Bora Daniel, meu batera estourado. Bora Pedro Ivo, meu percussionista. Isso é o Leone, chamé. Eu já tinha terminado. Quando seu olhar tocou o meu, eu já tinha separado. Quando a gente se preencheu de amigo africante, sou seu ombro amante, confidencial, em off total, química gigante, meu melhor instante, cheiro natural. Meu novo normal, meu coração já tava solteiro, livre sem aliança na mão. Não foi traição, não, não foi traição. E os prints não são verdadeiros, só parte da nossa paixão. Não foi traição, não, não foi traição. Meu coração já tava solteiro, livre sem aliança na mão. Não foi traição, não, não foi traição. E os prints não são verdadeiros, só parte da nossa paixão. Não foi traição, não foi traição. Dos protetores, dos namorados, faço bem, livrai-nos dos prints, amém.